Um oferecimento tropa do BG, assinado BG. Borges. Ando na direção dessas balas, seguindo a direção contrária. Meus manos todos confiam em mim, vivem na casa do Jim. Do meu fim, vários já não sabem o que fala. Disse que não era o fim pra nós, agora me chamam de playboy. Ando com uma nave veloz, parece aquela de Elon Musk. Querem matar o preto que fizer mais grana do que eles. Usar um cordão de ouro ou andar de Mercedes. Quem não quer 20 namorado igual Anderson Neff. Confesso que eu já fui amado algumas vezes. Falta muito pouco pra gente sair do abismo, vivendo a vida como um real preto rico. 32 andares do alto de um edifício. Ando na direção dessas balas, seguindo a direção contrária. Meus manos todos confiam em mim, vivem na casa do Jim. Longe do meu fim, vários já não sabem o que fala. Nadando contra a maré, fui mais forte que a água. Na contramão da fama, estamos indo contra as balas. Eu não amo ninguém, eu não sei porque eles me amam. Eu já tentei, eu não vivo sem a marihuana. Eu tenho meu foco, diamantes novos, pingente eu mandei fazer. É tipo um vírus, quem nada comigo tem estilo também. Preciso dinheiro vivo, não faço novos amigos, eu tenho o suficiente. Eles vigiam, querem ser como um agente. Tenho que ser linha de frente, nenhum outro suportaria esse peso. Eu enxergo sua inveja, os reais eu consigo contar no dedo. Será que você realmente sabe o que significa medo? Consigo te explicar, dado o momento, era um amigo do peito. Hoje eu ando no bairro como se eu fosse prefeito. Pilotamos esses carros, eu posso falar que é meu. Pilota Range Rover, Tank Range Rover. Ela tá Range Rover, ela quer se envolver. Ninguém me conhece de verdade, eu sou tão fechado. Tô em outro estágio da carreira, isso tem piorado. Eu moro sozinho, só minha mãe que tem me visitado. Uso uma armadura de espinho, cê vai ser furado. Uso Batman, durmo com design. Esses jovens querem ter o meu estágio, eu só quero melhorar com meu pai. Ando na direção dessas balas, thank you.